autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge Upezulu 16. Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda após bridge. Controle 120.8, torre 18.6, transponda 51.66. Maquinário 6259 autorizado Guarulhos, nível 360, via Presulu 10 até Brite, após a Presulu 16 até BHZ, após BHZ voa 3. Decola da 10, terceira feira da El, após da El Leda, Leda Brite. Controle 208, torre 186 e transponder 5166. Maquinário 6259. Correto, chame pronto para funcionar. Chamarei, obrigado. Força aérea 20 no 4, adiante. Confirme para o solo novamente. Missão ininteligível. O Força Aérea 2014, São José dos Campos, nível 260 autorizado, saindo em Elefa, Upezulu 21, posição Kudmi, Kilo Uniforme, Delta Mike India, após direto conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120.8, torre 18.6, transponder 5155. Está autorizada a proibiduna, desça para 2000, o ajuste 906, com estabilidade na final ILS. Autorizado Duna, 2000, interseção na final 3294. Solo Gol 612, está na Alfa já antes da Juliette. Boa noite. Informação Bravo, autorização. É o Gol 856? O 612 já livrou, senhor, está antes da Juliette já. No 612, livre ingresso, portão 01. Desça para um Gol 612. Gol 856, chamou o sol? Afirmativo, senhor, 1856, está sentido a Bravo, posição 2, autorização recíproca. Autorizado para Recife, nível de voo 390, via Peruísque 58. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 120.8, torre 18.6, transponda 5141. Autorizado nível 390, via Peruí 8, decola da pista 10, curva esquerda, Puca Caju. Controle 120.8, acima 5141, gol 856. Correto, chame pronto para acionar. Amarelo. Autorizado acionamento, está ciente da informação Bravo? Na chame pro táxi. Ô Salvador, boa noite. Gol 1601, informação Bravo. Gol 1601, autorizado Galeão, nível de voo 360, via Pezulu 10, SMAP. Direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, conforme rota do plano. Decola da pista 10, curva direita. Saída da El, Leda, após bridge. Controle 120.8, torre 18.6. Transponda 5170. Com essas duas primeiras posições aí, só lembrando por gentileza, senhor. Afirmo, Upezulu 10, SMAP, Eco, Sierra, Mike, Alfa, Papá. Após direto, Lúvito, Lima, Uniforme, Victor, Tango, Oscar. Tomando lá, autorizado pelo aeroporto Galeão, no nível 3620, via Upezulu 10. Após, vai até SMAP, Lúvito, até Barbacena. E decola 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda. Leda, vou abrir. 1208 é o controle 5170, é o transponder. 1601. Correto, chama pronto para acionar. Chamada pronto para acionar, 1601. Salve Salvador, 273, livrou na 68. autorizado táxi até antes da Juliette, voo 273. Até da Juliette, 273. Boa 273 para a próxima Juliette. Boa 273 para a próxima Juliette. Vira ingresso para o portão 03. Juliette 3, 273 a voo. autorizado no 1-1, chame pronto pro TAC. Para o TAC, 3-2-9-7. Boa noite, está 3603, identifique, patrulha de Duna, deixa para 2003, o ajuste no 096, autorizado o final do procedimento, informe estabilizado. Duna 2000, informe estabilizado, está 3603. Estou no 4 livre táxi até o hotel, chame para o cruzamento. Estabilizadas as eleições nas 4. 3294, torre 186, até o meu posto. 186, graças. Salvador, boa noite, está 3894. Tá ok, vem. Polo 4, cheque o trem e livre pouso pista 10, junto 1 no 400R, meia dúzia nessa. Passar travado, livre pouso, 190, 3894. Você já está avistando o seu turno? Tem ativo. Ok, livre pouso. A pista ainda é molhada, gente? Sim, graças. Salve Salvador, Alexandre, 6259, está na posição número 8, congestionamento. Aguarde autorização. Aguardando. 2014 no hotel para cruzamento. Aguarde para o cruzamento, chame a torre para o cruzamento. Força Aérea 2014. Era 204, mantenha a posição na intercessão. Gol no 567, já iniciou o push? Ciente, então aguarde nova autorização pro pushback, chama quando estiver pronto novamente. Gol no 567. Ciente, creio que deve demorar mais uns 5 minutos, hein? Ciente. Sobe o gol Falcon 2. Turno 856, portão 02, aguarde autorização. Aguarde. Papá, papá, Oscar November Echo, autorizado acionamento, parte da Aerostar, chamo pronto pro táxi. Assim que o Airbus da TAM passar sua cauda, está autorizado o estacionamento pushback no 08. Chame pronto para o TAC. Faz a passagem do Airbus na cauda e liga para o estacionamento, né? 6259. 529, Força Aérea 2014, táxi. Está autorizado o ingresso pela pista, ok? Faça o backtrack pela pista, pressionando as manobras na medida possível e reporte alinhado pronto para decolagem. Ponto de espera no zero, está 3897. ONU Índia, ponto de espera no zero, chamador, está 3897. Fala, Fabel, boa noite, 3894, litro, nossa escuta. Oscar November Echo, livre táxi, chama para o cruzamento da 17. Tram 3894, autorizado táxi em frente, chame antes da Juliette, seu portão será 10 do Pátio 1. Frente antes da Juliette, chama O cruzamento da 17, Oscar November Echo. Mais 8 mais. Frente Mike à direita, Lima à esquerda. Chame na Lima. Tram 3894, mantém posição antes da taxa Juliette. Quem mantém essa Juliette 3894? Mantenha taxiway Lima. Andando Juliette 3894. Santos da Juliette, da 3894. Não entendi. O PAN 3894 aguardando antes da Juliette. Gente, mantém a posição. Decolagem 204? O 4 decolou aos 2000, controle 208. 1208, grato, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, da 3897. Se for 020 no 4, perfil da saída a voo. Falou, se for 020 no 4, contato radar, suba para o nível 260, saída a voo. A 260, saída a voo. Papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá levando o tentador aqui do Costa Azul, senhora, para regresso. Da mata. 78 comprou do farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu, agora transferência de comunicação. É isso. 1-9-5-6-7 para pushback, estacionamento na ponte 9. Aguarde autorização, previsão de 4 minutos, gol no 567. Na escuta, gol no 567. O gol 1601, na 4, pro pushback acionamento. Aguarde autorização, gol no 601. Tá bem, 4 minutos aí, estimado? A sua previsão é maior, uns 7 minutos. Obrigado. Aqui de Pitaçu, papapapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, chame torre 1186, tem o meu posto. 1186, decimal 6, graças, boa noite. Um Learjet 60. A 5 segundos, tráfego passar sua frente, livre ingresso, portão 10. É isso, Paulo, Learjet, ingressa o portão 10 para 3894. Norte. A gente vai aguardar para o cruzamento, autorização, mais Juliette Romeu. Livre decolagem, 3897, Ventura 50 graus, 89. Autorizado decolagem, 3897. Corre, Salvador, muito boa noite, estamos 3.003 estabilizados. O 6259 mantém a ponte de espera. Mantém a ponte de espera, 6259, obrigado. Corre, Salvador, 3.003. 3.003, continua a aproximação, cheque trem na final. O vento de 1.40 graus, 1.0 nós, está autorizado o pouso, pista dando um pouco molhado. Autorizado o pouso, tá, 3.003. Mike Juliette, aumenta a visual coronavírus da tana final da 1.0, 5 milhas. Afirmo. Confirme? Afirmativo. Tá, ok, reduza então a sua velocidade ou então faça um sobrevoo no farol Itapuã aguardando. Assim que o tráfego passar à sua esquerda, pode completar para o norte para a base 1.7. Gente, vai completar o 360 na retaguarda da fixa na final da 90, Rafael. 3897, decola as 30, controle 208. Ok, controle 280, o DAT 897. 208. 08. Ok, 897, boa noite, contato radar, subiu para o 340, autorizado o Leda. Direto Leda, 340, 3897. Frequência 1218 e alternado 1260. 1218, 2060, 0490. Noite. O Mike 7 Romeu livrou o final da 1-0, tá na final da bata. Sim, autorizado a aproximação 1-7, bate-bata, infelizmente o solo, vento 1-40 graus, 8 barra mesmo. Autorizado, final pra bata, após final da 1-7, após bata, Romeu. 3603, sala 33, direita, 219, sala. Sala direita, 219, tá 3603. Solo Salvador, boa noite, tá 3603, livre via Taxi Eco. Alfa Juliet, o ponto nacional 6, reporte antes da Juliet. Ok, táxi Alfa Juliet, apontar antes da Juliet, na 3603. O Gol 9567 para o táxi, Gol 952, 3 horas e 50, alterna com o fim. 350, 152, alternado é com o fim. Copiado, táxi até o través do portão de 612, chama para prosseguir o Gol 9567. Livre até o através da 62, eu vou no 50. Livre o coragem livre, 25 graus, 1 2 0 graus, 8 9. Livre o coragem, pista 1 0, né? 25 graus. Juliette, 3607. 1 no 57, só instante para engraçar, tem 11 a 12 para prosseguir, tem 612, só instante para prosseguir. Mantém através do 7 para o gol no 567. Mantém através do 7, o gol no 567. 3603, até o ponto 612, tá ligado? 612, graças, obrigado. Tá, 3603. Mate o Golo 57, observando o Hermosa Praia estacionando o Porto 62, na sequência autorizado, via Pátio Índia, quando espera o número 2, seguindo o 37 da companhia, através do Portão 4, ao time 316, 18641, quando espera uma viagem. É, talvez vão passar uma pausa, ele vai falar do Índia, e 262, Antônio, Gol 9567. Salve, Salvador, Gol no 1019. 1019? Afirmativo, fala início do táxi com 135, 3 horas e 58 autonomia, o alternado se abre o quilo para a cabina. 1, 8, 5, 3, 28.